Estou recebendo aqui no estúdio o Oziel Silva, ele que é gerente executivo da unidade do SESC aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Bom dia. Bom dia, Guilherme. Muito obrigado pelo convite, pelo espaço. É um privilégio estar aqui para poder falar desse lindo evento que a nossa cidade está recebendo mais uma vez. E é o que eu destaco mesmo. Amanhã teremos aí mais uma edição da Maratona Internacional de Foz do Iguaçu, que já chega aí à sua 11ª edição. Exatamente. Graças a Deus aí, e o sucesso e o trabalho e o esforço de diversos parceiros do nosso sistema FEComércio, nós estamos realizando aí a 11ª edição da Maratona Internacional de Foz do Iguaçu, SESC Paraná. E é uma prova que começa na usina de Itaipu, atravessa a cidade inteira, não só o perímetro urbano, mas o município chega lá nas Cataratas do Iguaçu. Enfim, um trajeto aí que chama atenção não só de brasileiros, mas de estrangeiros também. Exato. Nossa prova, ela tem um carinho todo especial e um diferencial, né? Todo o percurso que faz dentro da nossa cidade. Então, une essas duas potências, né? Então, a gente costuma falar a própria Itaipu, nessa beleza, essa magnitude, essa obra, né? Feita aí pelo homem e termina no Parque Nacional de Iguaçu, né? Então, de uma natureza exuberante, aonde, é claro, gera esse atrativo e atrai muitas pessoas de vários países para poder prestigiar e vir aí participar dessa prova e curtir um pouco a nossa cidade. E antes de falar até da quantidade de participantes, vamos explicar aqui aos nossos ouvintes, porque são várias modalidades, né? Além da maratona tradicional, aquela de 42 quilômetros e alguns metros ali, né, até chegar, até passar pela linha de chegada, há uma outra modalidade, uma prova mais curta e também revezamento. Como é que está estruturado tudo isso? Exatamente. Então, a nossa prova, ela consiste em 42 quilômetros, 195 metros, quem sai de Itaipu e termina no Porto Canoas. E nós temos também o revezamento, são 300 duplas, aonde sai de Itaipu e chega até o Hotel Mabu, e ali ele faz a troca com a sua dupla, e essa pessoa, ela vai até o Parque Nacional do Iguaçu. E nós temos a prova do 11,5, que é no Parque Nacional do Iguaçu, na entrada, terminando em Porto Canoas. Ali nós temos um total de 1.400 atletas. E a largada, tanto da maratona completa, como também dessa prova de 11,5, ela vai acontecer às 6 horas da manhã? Exato. Acontece simultâneo, a largada. 6 horas da manhã. 6 horas da manhã. Para quem quer assistir a chegada, inclusive, vai precisar madrugar. Como é que vai funcionar esse esquema ali no Parque Nacional? Acordar bem cedo, né? Então, para aquelas pessoas que querem acompanhar, o parque, ele vai disponibilizar o horário de abertura entre 5h30 da manhã até às 6 horas. E, então, é necessário acordar bem cedo, porque para não atrapalhar o atleta na largada e também para que ele possa recepcionar lá o seu familiar nesse momento tão especial, porque, convenhamos, 11,5 quilômetros já é aí gratificante, e a gente tem que enaltecer a coragem, a ousadia, a preparação desses atletas que prestigiam o evento. Pois é, 11,5 quilômetros. Pode parecer pouco comparado com os 42 da maratona completa, mas é uma pernada realmente considerável aí a ser feita. Com relação ao trajeto dos 42 quilômetros, né, você citou aí que em torno de 1.400 atletas estão inscritos, né, para os 11,5 quilômetros. Para o trajeto completo e também para o de revezamento, quantos inscritos vocês têm? No total, nós temos 3 mil inscritos. Então, nós temos o pessoal que larga da Itaipu, ali a gente tem 1.000 maratonistas que fazem os 42, e quem faz o revezamento são 300. As 300 duplas, né? Isso, exatamente. Totalizando aí 600 atletas. E é uma quantidade expressiva mesmo aqui de atletas na cidade de Foz do Iguaçu, muitos deles vindos inclusive de outros países, né? Temos argentinos, paraguaios, mas gente que veio de muito longe para participar da prova? Exatamente. Temos aí Alemanha, Japão, Quênia, Líbano, Tanzânia e Venezuela. 76 etnias, né? Então, nos prestigiando. E até a gente fica sempre, né, quando a gente vê, por exemplo, olha, tem um atleta da Tanzânia. A gente já começa a colocar eles como favoritos ali. Como é que fica até essa questão aí? Vocês têm atletas realmente de grande nível internacional que vieram para participar dessa prova? Temos sim. Então, a Quênia, né, os atletas do Quênia, eles acabam se destacando, né? Mas a gente não tem como mensurar a questão do favoritismo, porque é uma questão baseada com o treino. Então, se ele realmente fez regularmente seu treino, se de repente ele não participou tão recentemente de uma outra maratona, então não tem como a gente dizer quem é o favorito, né? A gente só pode dizer, sim, que o povo de Foz do Iguaçu vai receber uma linda prova, vai receber atletas de alto nível, fazendo aí com que a gente possa, nesse domingo, celebrar mais uma edição com todo sucesso. Para quem está nos ouvindo agora, até fica um pedido de colaboração, né? Porque a maratona ela vai passar por várias avenidas aqui da cidade, né? Começando, por exemplo, pela Tancredo Neves, ali perto da Itaipu, isso. Depois a Avenida JK, Brasil vai passar também, né? Pela Avenida Brasil, pela Schimmelfeng, Avenida das Cataratas, enfim, todo um trajeto no perímetro urbano aqui da cidade. Que pedido vocês fazem para a população com relação até eventuais interdições de trânsito? O nosso pedido é, as avenidas que nós vamos parcialmente interditar são Tancredo Neves, Juscelino Kubitschek, República Argentina, Brasil, Jorge Schimmelfeng e Avenida das Cataratas. Elas ficam parcialmente interditadas. Então, nosso pedido para aquele morador, para o turista que precisa ir para o aeroporto, que se programe, que tenha calma. Nós temos o apoio, né, da Polícia Militar, da PRF, do Exército. Então, nós temos um balizamento todo feito, né, desses apoiadores, da Guarda Municipal. Então, que mantenham a calma. Não vão perder o seu horário de voo, não vão perder o seu compromisso, mas a gente pede que se antecipe, né? Para que ele possa chegar ao seu destino tranquilo e, ao mesmo tempo, poder desfrutar e ver esses atletas de alto nível correndo aí pelas ruas de Foz do Iguaçu. Pois é, se lembrete com relação ao aeroporto é importante, mas assim, vamos falar bem francamente, né? É domingo, de manhã cedo, enfim, pedir ao pessoal aí que tenha justamente ali um pouquinho de paciência, né? Aqueles mais estressadinhos ali, e que aproveitem o espetáculo esportivo, né? Exatamente, mas quero ainda reforçar também que todos os hotéis foram avisados, então caso tenha alguma dúvida, em cada hotel da cidade tem um mapa, tem um percurso, tem a informação, então vão estar munidos. Em alguns hotéis nós temos a nossa equipe para dar a informação, mas vai ser tudo tranquilo, então eles vão acabar aproveitando. Como eu disse, tendo esse apoio efetivo, né, dos órgãos públicos, a gente acaba conseguindo fazer com que eles consigam chegar ao destino. E olha, mais uma maratona internacional aqui de Foz do Iguaçu, portanto, 11ª acontecendo amanhã a partir das 6 horas da manhã. Quem quer assistir a chegada precisa estar no Parque Nacional às 5h30, né? A orientação aí repassada pelo próprio parque. Enfim, um grande evento aqui na nossa cidade. Eu agradeço a presença do Oziel Silva, ele que é gerente executivo do SESC aqui na cidade de Foz do Iguaçu, e parabenizo aí a toda a equipe envolvida neste evento. Obrigado pelo convite, obrigado por ceder esse espaço. Algo muito importante para nós, para deixar a nossa população ciente desse evento, né? E quem ganha a nossa cidade, que fomenta o comércio, fomenta o turismo local, todos nós ganhamos com essa mais uma edição, né, da Maratona Internacional de Foz do Iguaçu, SESC Paraná.